a lua mergulhando a alma no mar da paixão. Quando te encontro, vejo o mundo revirar. O sol incendeia o teu corpo, desejo de amar. Sei que me faz de gato e sapato pra alucinar. Depois me abandona no meio da multidão. Não vou falar pro mundo que me apaixonei, se na verdade tudo que sonhei se transformou em fogo de paixão. Talvez um dia você possa acreditar que meu desejo é sempre te amar, te entregar meu coração. Quando te vejo, sinto a flor da sensação. E a lua mergulhando a alma no mar da paixão. Quando te encontro, vejo o mundo revirar. O sol incendeia o teu corpo, desejo de amar. Sei que me faz de gato e sapato, me alucina. Depois me abandona no meio da multidão. Se na verdade tudo que sonhei se transformou em fogo de paixão. Talvez um dia você possa acreditar que o meu desejo é sempre te amar, te entregar meu coração. Me abandona no meio da multidão. Não vou falar pro mundo que me apaixonei, se na verdade tudo que sonhei se transformou em fogo de paixão. Talvez um dia você possa acreditar que o meu desejo é sempre te amar, te entregar meu coração. Não vou falar pro mundo que me apaixonei, se na verdade tudo que sonhei se transformou em fogo de paixão. Talvez um dia você possa acreditar que o meu desejo é sempre te amar.